sei de mais nada. O tempo já levou, só um grande vazio em mim ficou e um frio de amor. Difícil ficou seguir respirando, sabendo que não estás. Se eu pudesse encontrar uma razão que me ajude a entender que eu não vou mais te ver. Ei, a ferida que sangra o coração, um espinho cravado sem razão. É tão grande a dor do seu silêncio eterno. No meu peito só restou o silêncio, tão grande, tão vazio e tão perto. Como queima essa dor do silêncio, que toma todo espaço no corpo. Como dói esse silêncio de amor. Silêncio.